um jardim, um coreto, a música e a saudade novamente com vocês. Mas vamos nós com música. Vamos atender agora ele, que é uma pessoa muito bem relacionada em nossos meios intelectuais e também sociais. Ele que é chefe de gabinete do SAAI, aqui em São Carlos, a pessoa certa no lugar certo. Ele que é liano em seu atendimento àqueles que procuram o SAAI. Ele que está sempre solícito, com amabilidade, aquele sorriso e também com aquela competência que só ele possui. Estamos falando do Dr. Carlos Musetti, chefe de gabinete do SAAI, que está conosco nesta manhã e quer ouvir com baixo cantante Nelson Ferraz, gravação antológica. Arranjo soberbo do Radamés Inátoli, do Custódio Mesquita, que foi um grande pianista, grande maestro, grande regente, grande compositor, Algodão. Chico Alves, o rei da voz, também não poderia faltar. Em roupagem, Lírio Panicali canta do saudoso Rio Grandense Lupicino Rodrigues, Nervos de Aço. Tudo isto para ele, que é uma das pessoas mais queridas e cultas em nosso município, o chefe de gabinete do SAAI, o Dr. Carlos Musetti, que tem excelente bom gosto. Jorge Goulart, com a tabajara do Severino Araújo, do Wilson Batista, Jorge Goulart ainda canta Mundo de Zinco. Cantava não, canto de nega mandinga, nego não chorava não, choro de nego é suor, nego não rezava não, reza de nega é função, nego não amava não, amor de nego é perdição. Que é que nego fazia, tirava da terra fria, dia noite, noite e dia, algodão, mais algodão. Meu branco, de onde vem os agasalhos, pras frieiros reumatismo, pras manias da sinhá, de onde vem os lenço branco, pra sinhá moça chorar, de onde vem os pano preto, o senhor veio morrer, e os panos das bandeiras, os soldados guerrear, de onde vem a renda branca, pra fazer os enxovar. Nego veio, trabalhou, dia e noite, noite e dia, tirando da terra fria, algodão mais algodão, pra nho branco ser doutor, pra nho branco ser doutor. E você, preto velho, que foi que ganhou? Eu consegui essa cabeça branca, branca como algodão, e preto velho algodão, mais algodão, pra nho branco ser doutor, pra nho branco ser doutor. E você, preto velho, que foi que ganhou? Eu consegui essa cabeça branca, branca como algodão, e preto velho plantou. Que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de outro qualquer. Você

gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, o nosso negócio, a pedido é música. Casal que reside na vizinha localidade de Bateque de São Carlos. Estamos enfocando Dona Marilene José Buzo, ele que já foi vereador em Ibaté. Ibaté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E este casal quer ouvir, em arranjo do maestro Gaia, com o saudoso Lúcio Alves, do Tom e do poetinha Vinícius de Moraes, em tempo de samba, Se Todos Fossem Iguais a Você. Que gravação linda! Ainda para Dona Marilene e seu esposo, o senhor José Buzo, ex-vereador de Ibaté, talentoso e saudoso Osni Silva, dando um show nesta gravação antológica do Luiz Lacerda, um grande sucesso do rei da voz Francisco Alves, Osni Silva relembra Nancy. Faz sua vida, seu caminho é de paz e amor. A sua vida é uma linda canção de amor. Abre seus braços e canta a última esperança, esperança de vida, de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a cantar, a sorrir, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a luz, como a flor. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você. Busquei ansioso um pensamento que pudesse traduzir o que minha alma fez por ti dentro em meu peito assim sentir. Tudo que pude oferecer à alma que vibra em mim é uma canção que idealizei para poder cantar assim. Ouve esta canção que eu fiz pensando em ti. É uma veneração, Nancy. Somente poderia a musa traduzir o nome que é poesia, Nancy. É a mais linda história de amor que eu conheci. quando o teu nome assim eu repeti: Nancy, Nancy, Nancy. Ouve esta canção que eu fiz pensando em ti. É uma veneração, Nancy. É a mais linda história de amor que eu conheci. Quando o teu nome assim eu repeti: Nancy, Nancy, Nancy. Ouve esta canção que eu fiz pensando em ti. É uma veneração, Nancy. É para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta vão desfilar, e já estão em nosso coreto, os Cariocas e a Marlene, Germano Matias e Risadinhas.